coração acordou. 3 anos sozinho tardou, meu amor por ti transbordou. Tenho ciúmes sim, pois tu me fizeste feliz. Não a 100%, mas foi o que sempre quis. Dizias ser especial para ti, mas nunca te vi a lutar por mim. Planeámos viver juntos e decidiste por fim. Depois de gozares com a minha cara, querias que eu te entendesse. Enfim, meu jardim nunca irá ser igual. Minha vida é ruim, nunca está bem com nada. Daqui até a Almada é uma bela vacurada. Sabes bem que a minha vida estava arruinada. Tentaste-me ajudar, mas não valeu de nada. Pois estragaste tudo, carrada de merda vem ter comigo. Estou farto que brinquem com os sentimentos dos outros. Hoje ninguém sabe ter nada a sério. Vai tudo parar ao cemitério. Depois não querem ouvir o meu critério. Se assumissem os erros, já conseguiriam. Se fossem mais respeitadoras, já cabiam e dariam tudo. Mas preferem ser mal respeitadas. Nasceram falsificadas.